sendo sincero, é real. O amor que eu sinto é eterno, é imortal, imortal. Foi num simples olhar, foi num doce beijo, que você me fez sonhar, me despertou desejo. Seu carinho me faz bem, seu sorriso me alucina. Fico hipnotizado com seu jeito de menina linda. Quero degustar com você, noite de lua cheia. Quero te cumprir de prazer, minha sereia. Quero ser tua companhia de noite e de dia. Quero ser pra sempre seu, você sempre minha. É na tristeza, na alegria, na saúde ou na doença. Quero ser sua fortaleza, sua essência. Aí separa e pensa, existe amor maior no mundo? Tipo Xereque, a Fiona, dame o vagabundo. Cada segundo sem você é muito tempo. É por isso que eu aprecio cada momento e tento, através dessa simples canção, expressar o que sinto no coração. No jogo da sedução, emoção, fantasia, a explosão da paixão contagia. Quem diria que o MC Pateta criminal falaria de um amor tão lindo e especial? É que eu lembro da gente sentado na beira do lago, do seu corpo bronzeado, do seu vestido listrado, do cabelo cacheado, daquele abraço apertado, dos seus olhos azuis que me seduz e me deixa pirado. Quero estar do seu lado, amar pra ser amado e construir um futuro digno de ser honrado. Pede PC, seu povinho, para de fofoca. Vamos construir nosso ninho firme na rocha. Pois o que eu sinto por você é coisa rara, e tudo que Deus une, o inimigo não separa. Inimigo não separa. Oh menina, eu te amo, você é meu oceano, onde eu mergulho fundo no prazer. Pois só você me traz a paz, seu amor me satisfaz. E sem ti fica difícil de viver. Oh menina, eu te amo, você é meu oceano, onde eu mergulho fundo no prazer. Pois só você me traz a paz, seu amor me satisfaz. E sem ti fica difícil de viver. Não te troco por nada, nem por dinheiro, balada, nem por conversa fiada, nem por cerveja gelada. Não te troco por nada, nem por mansão empregada, nem moto mil cilindrada, nem uma caranga importada. Não te troco por nada, nada. Não te troco por nada, nada. Não te troco por nada, nada.